meu amigo, se esse motor fusível ou alternador. Renault Novos seminovos e utilitários. Design moderno é aqui, sim senhor. Agora você já sabe, Renault é na Veza é Renault. T63, Rua 3, Centro 85 e pra mais no Jardim Atlântico. Vem ser feliz, o Renault.